Vamos lá, Bidel. Agora estou sozinho pensando em você. No silêncio do meu quarto sinto a falta de você. Vou pra uma ciata light pra tentar te esquecer. Eu vou botar a Paula para remexer. Pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a Paula para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Chorando aqui estou. Manuele, por favor, não me deixe, meu amor. Chorando aqui estou. Manuele, por favor, não me deixe, meu amor. Pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem com a família. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Do Marajó e o búfalo do Marajó. No búfalo do Marajó. No búfalo, no búfalo, no búfalo do Marajó. Vem, meu amor, que eu quero te dizer. Vem, meu amor, que eu não vivo sem você. Que eu não vivo sem você. Vem, meu amor, que eu não vivo sem você. Vem, meu amor, que eu quero te dizer. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. Alô, DJ Vidal Produções. Tamo junto.